da serra, lá no meio do sertão, com o som do galo cantando e viola na mão. Aprendi com meu pai a honrar o meu chapéu, e com a bênção da roça fui crescendo no papel. Mãe fazia o café no fogão a lenha aceso, e a vida era simples, mas cheia de apreço. Corria no terreiro descalço, sem medo, sonhando alto mesmo com tão pouco segredo. Sou caipira com orgulho, do mato eu vim, com a alma lavada e o coração assim, feito de barro, mais forte igual raiz. Sou filho do sertão e aqui sou feliz. No lombo do cavalo, cortando o estradão, levando esperança, lavando o chão com o suor do meu pão. E mesmo quando a cidade me chamou pra brilhar, fui da terra que eu vi, é pra ela que eu vou voltar. Sou caipira com orgulho, do mato eu vim, com a alma lavada e o coração assim, feito de barro, mais forte igual raiz. Sou filho do sertão e aqui sou feliz. Logo no cavalo, por meio do celular, leio o cheiro do mato por completo no olhar. A vida aqui é dura, mas tem paz no olhar, e no céu dessa roça é que eu quero descansar. Sou caipira com orgulho, do mato eu vim, com a alma lavada e o coração assim, feito de barro, mais forte igual raiz. Sou filho do sertão e aqui que eu sou feliz.